Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu espero que todos tenham tido acesso a essa entrevista da Daria Dugin, a filha do Alexander Dugin, se possível, que tenham lido antes da nossa aula. Se não leram, podem acompanhar alguns trechos que eu vou ler aqui. Essa entrevista é um documento muito interessante que nos leva de volta ao tema da dupla tragédia da utopia. Tem um pessoal reclamando aí que eu larguei aquela série de aulas e não retomei até hoje. De fato, isso foi um acidente, porque eu tive a cirurgia, né? Daí o assunto, não só aquele assunto, mas todos os assuntos desapareceram da minha cabeça, e eu fui recomeçando a partir de um ponto qualquer que se apresentou no momento. É claro que eu pretendo retomar a coisa, se não com uma série contínua, ao menos em algumas aulas, né, esporádicas. E esse documento, de certo modo, nos convida a isto. Aquele panorama que eu estava descrevendo ali é mais ou menos o mesmo ao qual a Daria Dugin está respondendo, né? E eu acredito que, em face do que o pessoal chama decadência, ou a crise do mundo moderno, a crise da modernidade, como queiram chamá-la, né, as ideias do professor Alexandre Dugin se tornam extremamente atrativas, porque elas nos prometem realizar todos aqueles valores que a tradição, no sentido do René Guénon, defende: a hierarquia, a ordem divina, a ordem cósmica, né, a hierarquia dos valores, etc., etc. Tudo isso aí, que foi tão desprezado e quase aniquilado pela modernidade, de repente nos aparece uma promessa de restaurar tudo isso, né? Então as pessoas começam a dizer assim: ah, nem tudo está perdido, existe uma esperança, existe uma luz no fim do túnel, etc., etc. E esse é exatamente o tom da entrevista. Eu vou ler alguns pedacinhos para vocês terem uma ideia. Não, não vou ler tudo, porque é muito comprido, mas alguns pedaços. Nós vivemos na era do fim, o fim da cultura, da filosofia, da política, da ideologia. Esse é o tempo sem movimento real. A sombria profecia de Fukuyama sobre o fim da história torna-se uma espécie de realidade. Esta é a essência da modernidade do Kali Yuga. Bom, Kali Yuga é a fase final de um imenso ciclo cósmico, descrito por René Guénon, um grande estudioso dos ciclos cósmicos, a respeito do qual eu sugiro o livro do Gaston Georgel, Les Quatre Âges de l'Humanité, As Quatro Eras da Humanidade. Está tudo explicadinho lá. Esse não é um tema que nós devemos investigar em profundidade aqui, mas que pode ser importante para vocês. A chegada do anticristo está nessa agenda. A noite exaustiva e profunda é o reino da quantidade. Pá, pá, pá, pá, pá. Mas essa nova condição, quer dizer, aquela em que nós estamos hoje, o Kali Yuga, é o projeto do liberalismo. As ideias extravagantes de Foucault, aparentemente revolucionárias, depois de uma análise mais escrupulosa, mostra sua base conformista e secretamente liberal, que vai contra a hierarquia tradicional de valores, estabelecendo uma nova ordem pervertida, na qual o topo é ocupado pelo indivíduo que cultua a si mesmo em sua decadência atomista. Isto é verdade. Ali, como eu estava explicando no curso sobre a dupla tragédia da utopia, né, a reforma interior do programa revolucionário criou uma espécie de inversão. Isso quer dizer que tudo o que a revolução se propunha, de repente, é invertido. O coletivismo, por exemplo, revolucionário, é substituído por um mais extremo individualismo. Quer um individualismo maior do que o indivíduo impor à sociedade uma preferência sexual, que ele tem uma fantasia sexual, é uma coisa estritamente individual, e de repente isso se torna um valor sacrossanto no qual ninguém pode mexer, né? Quer dizer, até aqui a análise está mais ou menos correta. Esse é o reino da hegemonia cultural. É esse estado do mundo, e esse estado do mundo nos incomoda. Lutamos contra ele pela ordem divina, pela hierarquia ideal. No mundo moderno, o sistema de castas está completamente esquecido e transformado em uma paródia. Mas ele tem um ponto fundamental. Na República de Platão, lá está um pensamento muito interessante e importante. As castas e a hierarquia vertical na política são simplesmente o reflexo do mundo das ideias e do bem superior. Ou seja, existe uma ordem natural das coisas, uma ordem divina, eterna e imutável, da qual a hierarquia de castas no mundo social é um reflexo. e diz ela que esse sistema foi completamente desmantelado no mundo moderno. Isto é totalmente falso. As castas são tipos psicológicos. Elas continuam existindo e continuam sendo a verdadeira hierarquia social. Nada pode mudar isso aí. O que acontece é a decadência interna das castas, a começar pela casta sacerdotal. Quer dizer, quando a casta sacerdotal se corrompe, ela estraga tudo embaixo. E ninguém pode segurar isso aí, precisamente porque o sistema das castas em si é imutável. Quer dizer, ah, eles desmantelaram o sistema das castas, nós vamos reconstruir. Fala, está enxergando tudo errado. As castas não são classes sociais, elas não são grupos determinados e como é que se diz, sociologicamente definíveis. São tipos psicológicos. E esses tipos psicológicos, às vezes, em certas sociedades, faz-se um esforço para que coincidam com grupos sociais. Quer dizer, você tem família brâmana, família kshatriya, etc, etc, etc. Eu não sei como fizeram isso na Índia, mas é óbvio que não dá certo. Mas os tipos psicológicos podem nascer em qualquer classe social. E, no fim das contas, eles vão acabar ocupando os seus lugares. Se o negro nasceu para ser da casta intelectual, sacerdotal, ele vai terminar lá de qualquer jeito, porque ele não pode ser outra coisa. Ou ele será destruído, será morto, tá certo? Ou será marginalizado, ou então ele vai exercer a sua função, queiram ou não queiram. Agora, quando a casta se corrompe, aí a casta, quando a casta superior se corrompe, todas as outras se corrompem. Se você perguntar decadência da casta sacerdotal, é só você olhar a Igreja Católica hoje, os pastores protestantes, essa gente toda, tá certo? E você vê o que aconteceu com a casta sacerdotal. Quando você olha esse pessoal das taricas, que são os mais santinhos do mundo, se pretende, e você vê, né, o ambiente porco que existe entre elas, quer dizer, fofoca interativa, tá certo? O ódio que separa, tudo isso é uma coisa horrível. Então, eu, por mim, eu só vejo decadência em tudo quanto é casta superior, né? E eu não vejo como restaurar um sistema que nunca caiu. Você vai ver, ó, os intelectuais estão desempenhando funções intelectuais. Os kshatriya guerreiros estão desempenhando funções de guerreiros. Bem que os kshatriya hoje são o quê? Os narcotraficantes. Essa é a classe militar hoje. Os militares de profissão são apenas empregados públicos, são burgueses, né? São vaishya. Estão na terceira casta, não na segunda. Né? Agora, os verdadeiros combatentes são guerrilheiros, terroristas, narcotraficantes, eles continuam exercendo a função deles. Os vaishya, que são comerciantes e agentes do dinheiro, continuam também fazendo a mesma coisa. E o pessoal shudra, coitado, está lá trabalhando, carregando pedra, como sempre. Então, dizer que o sistema de castas caiu e tem que ser restaurado é uma coisa, é sonho. Quer dizer, e é o tipo do pensamento metonímico, né? Onde você, por que você não vê as castas funcionando de maneira ideal e perfeita, e linda, representando uma verdadeira ordem social? Então você acredita que ele cessou de existir. Então, o que você está, quando você não vê uma determinada propriedade que ela deveria ter, você nega a existência da substância. Isso é pensamento metonímico. Mas a substância está aí. As castas estão aí. Isso. E, portanto, não há o que restaurar nesse sentido. Isso. Não há uma ordem social a ser restaurada. O que pode haver, vamos dizer, é uma ordem individual na cabeça dos membros de cada uma das castas, sobretudo da casta intelectual. Quer dizer, o que é todo o esforço da minha vida? É botar um pouco de ordem na cabeça da casta intelectual, pelo menos no Brasil. É só isso que eu estou fazendo, né? Muito bem. Nossa alma nada mais é do que o sistema de castas com uma ampla harmonia de justiça que une as três partes da alma: filosófico, intelecto, guardião, à vontade, e o comerciante, o desejo. Isso é verdade, mas note bem, se a nossa própria alma tem uma estrutura similar à das castas, então é evidente que nenhuma mudança social pode alterar isso aí de maneira alguma. Não é isso? Então, isso não é um sistema social que possa ser montado ou desmontado. Isso é uma constante do espírito humano, assim como, por exemplo, a noção do caráter, tá certo? Como descrito ali pelo no caracterologia do Lessene. O que a caracterologia do Lessene tem a ver com as classes sociais? Nada. Você não dá para saber qual é o caráter do negro pela classe social onde ele nasceu. Ou seja, a classe social é um segundo elemento, a classe social, a ideologia de classe, é um segundo elemento que se suma, né, à casta e o caráter para produzir o quê? A personalidade. A personalidade é a somatória, o resultado final que você enxerga. Então, a pessoa que você vê, dentro dela tem uma casta, tem um caráter, que são os elementos estruturais permanentes, tem os elementos mutáveis colocados pela educação, pelo condicionamento, etc., pelo aprendizado, etc. Tudo isso somado vai dar o quê? A personalidade. Né? Mas esses elementos imutáveis, eles realmente não mudam, entre os quais o caráter e a casta. Né? Só que ela não percebeu aqui que está passando de um pensamento metonímico para um pensamento substantivo. Isso que ela está falando aqui é substantivo. Quer dizer, a nossa alma é uma imagem microscópica do mundo das castas. Dentro de nós existe a casta intelectual, a casta guerreira. Existe, nós temos as quatro castas dentro de nós. Isso. E justamente porque temos, então, o sistema das castas não podem ser, por si mesmo, uma ordem social. Lutando pela tradição, nós estamos lutando pela nossa natureza profunda como criaturas humanas. O homem não é algo dado, ele é um objetivo, e nós estamos lutando pela verdade da natureza humana. Ser humano é buscar a supra-humanidade. Isso pode ser chamado de guerra santa. Bom, aqui também aqui é verdade. Né? O que é a quarta teoria política? Segundo, a quarta teoria política é o nome da teoria que o Dugin inventou agora. Dugin inventou primeiro o nacional-bolchevismo, depois o eurasianismo, e agora é a quarta teoria política. O negócio vai mudando de nome, mas continua mais ou menos a mesma coisa, um pouco otimizado. Né? Então, o que é a quarta teoria política significa para você? Ela é a luz da verdade, de algo raramente autêntico nos tempos pós-modernos. É a ênfase correta nos graus da existência, os acordos naturais das leis do mundo. Ela é algo que cresce sobre as ruínas da experiência humana. Não pode haver sucesso sem as primeiras tentativas. Todas as ideologias passadas continham em si mesmo aquilo que causou o seu fracasso. A quarta teoria política é o projeto das melhores partes da ordem divina que podem ser manifestadas em nosso mundo. Do liberalismo tomamos a ideia da democracia, mas não em seu significado moderno. Do comunismo aceitamos a ideia da solidariedade. E do anticapitalismo, anti-individualismo, tomamos a ideia de solidariedade, do anticapitalismo, anti-individualismo e ideia do coletivismo. Do fascismo tomamos o conceito da hierarquia vertical e da vontade de poder. Ora, o que me espanta é o seguinte, todas essas correntes que elas estão mencionando aqui, todas elas convergiram para a nova era e o 68. Nós acabamos de ver isto. Né? Quer dizer, o que ela está dizendo que ela está opondo ao mundo do liberalismo é aquilo que contribuiu para criar o liberalismo e para criar a ideologia da nova era. Isso, a ideologia Foucaultiana, no fim das contas. Não, evidentemente, ela está olhando estas correntes de um ponto de vista idealístico, pelo ideal proclamado, e não como forças históricas reais, porque como forças históricas reais, elas geraram o atual estado de coisas, e elas não podem, de maneira alguma, ser oposição. Pode ser oposição nominalmente, porque as palavras usadas, vamos dizer, que expressam ideais, elas se opõem vocalmente a um estado de coisas criado pelo liberalismo. Por exemplo, a ideia do anticapitalismo. Eu digo, bom, se você define o mundo atual como capitalista, então, evidentemente, o marxismo, com o seu anticapitalismo, pode ser o elemento de reação a isso. Mas, espera um pouquinho, que capitalismo nós temos hoje? É um capitalismo onde você tem o controle social quase total. É o capitalismo que o próprio Partido Comunista na China aceita, porque é a única maneira de se manter no poder. Então, em que é que o anticapitalismo pode nos livrar dos males do mundo moderno se ele mesmo for uma das forças que o criaram? Isso que nós temos hoje não é, evidentemente, não é um capitalismo liberal. Isso é até ridículo chamar isso de liberalismo. Como pode ser liberalismo se tudo está sob controle do governo? Tudo, até os telefonemas que você dá. Você não pode mandar uma carta, você não pode escrever um e-mail. Né? O cara não pode ter um amante sem que o governo saiba e controle isso. Olha, peraí, isso aqui é o mundo ideal da KGB, não tem nada a ver com o liberalismo. Né? E, bom, já voltamos ao assunto KGB. do fascismo tomamos o conceito de hierarquia vertical. Sim, a hierarquia vertical é um dos ideais do fascismo. Quer dizer, o fascismo é contra o igualitarismo, ele acha que as pessoas melhores e mais poderosas têm que estar em cima e os menos capazes e mais fraquinhos têm que estar embaixo. E nós podemos dizer, na verdade, isso não é um ideal, isso é apenas uma tradução do darwinismo, é sobre, né, a sobrevivência dos mais aptos, tá certo? Bom, há uma verdade nisso, sem dúvida. Por quê? Mas há uma verdade nisso, mas não como ideal, aí sim como realidade. De fato, os mais aptos sobrevivem e os outros se ferram, tá certo? Então, isso é, nós não podemos dizer que isso é realmente um ideal. Isto é algo que já acontece. E acontece aonde? No liberalismo, no capitalismo, no socialismo, no nazismo, em toda parte acontece isso, né? Você pega assim, quem foi que subiu na hierarquia nazista? Bom, os que eram mais capazes de obedecer às ordens do chefe, os que eram menos capazes iam para baixo. Quem é que sobe na KGB? Os mais capazes. E os mais incapazes se ferram. Bom, qual é a novidade que tem nisso? Isso não é um ideal. Isso é um simples fato, tá certo? Ademais, como já observei aqui, nós vivemos hoje na sociedade mais hierarquizada que o mundo já conheceu. O poder dos poderosos nunca foi tão vasto como é hoje, ao ponto de que, entre eles e o cidadão comum, há uma diferença quase de um deus para um mortal. Por exemplo, você não sabe onde... Se você quiser, sei lá, eu quero acertar a mão na cara do Zuckerberg. Onde mora o Zuckerberg? Ninguém sabe, ele está completamente desaparecido. Para você chegar lá, tem inúmeros círculos, né, de guarda-costas, vigilantes, absolutamente inacessível. Você imagina isto aí para um imperador, certo? Para o imperador Carlos Magno. Qualquer camponês tinha acesso ao imperador Carlos Magno, podia dar uma facada nele, pô. Né? No começo do século XX, não mataram o rei da Arábia Saudita, Ibn Saud. Era o mais poderoso do Oriente Médio e o mais rico. Acontece o seguinte, ele recebeu o povão numa audiência pública. Ele foi um negro lá com uma faca, meteu a faca, pronto, acabou. Isso hoje não acontece mais, né? É impossível você acertar, vamos dizer, um potentado. Você pode, talvez, matar um governante eleito que foi colocado lá por um potentado que você nem sabe quem é. Então, você, esse é o, como é que se diz, é o bode expiatório. Você coloca lá na frente para ele ser morto mesmo. Mas as pessoas que realmente têm o poder na mão, você não sabe quem são, não sabe onde estão, e são absolutamente inacessíveis. Isso nunca aconteceu na história humana, gente. É? Júlio César, como é que mataram Júlio César? É? Ele estava na rua, pô. Pegaram ele e mataram ele ali. Não é isso? Então, a gente deu uma facada no rei Luís XV. Como é que ele deu a facada? Ele viu o rei na rua e tacou uma faca. Mas os verdadeiros potentados do mundo moderno, esse pessoal do Bilderberg, por exemplo, você não os encontra, não tem como pegá-los. Então, como é que a hierarquia vertical pode ser um ideal para você opor ao mundo moderno? Se ela está realizada no mundo moderno, de uma maneira, assim, praticamente invencível. Né? Quer dizer, ela está confundindo ideais com realidades. Né? O que é característico do pensamento ideológico. Né? Todas essas ideologias passadas sofreram de graves deficiências. A democracia, com excesso de liberalismo, virou tirania, o pior tipo de regime, segundo Platão. O comunismo defendeu um mundo tecnocêntrico, sem tradições nem origens. O fascismo seguiu uma orientação geopolítica errada, e seu racismo era ocidental, moderno, liberal e antitradicional. Bom, é verdade que o racismo, em geral, no Ocidente, é um fenômeno moderno. Você não tem manifestações de racismo antes do século XVIII, mesmo porque não pode haver o racismo sem um conceito de raça. O conceito de raça aparece, tá, o livro do Voegelin, História da Ideia de Raça, você vê que antes do século XVIII, essa ideia simplesmente não existe, uma ideia científica. Raça como conceito científico não existe. Às vezes usa a palavra raça, mas de maneira metafórica. Né? Então, é verdade que que o racismo era um conceito moderno, mas era um conceito ocidental? Não, porque os árabes já tinham esse conceito no século XI. A ideia de que os negros são racialmente inferiores é uma ideia muçulmana, surgiu no século XI. Eu escrevi um artigo faz tempo documentando isso aí, né? Acho que significa África às avessas, uma coisa assim, o título é África às avessas, tá lá os títulos, os autores, essa coisa toda. Isso é muito antigo no mundo islâmico e foi certamente importado de lá. A quarta teoria política é a transgressão global desses defeitos. O desenho final da história futura. Bom, se você pegar as ideologias existentes, liberalismo, marxismo e nazifascismo, né? Englobar tudo e dizer, não, eu vou pegar tudo menos os defeitos. Isso aí é a quarta teoria política. É isso. Só tem o seguinte, como toda teoria política, ela não diz quem vai realizá-la. Você vê um ideal pintado no céu, totalmente desligado dos meios da sua realização. É o que acontece exatamente com o marxismo. Eu expliquei isso no começo da série de aulas, A Dupla Tragédia da Utopia, que o marxismo coloca o proletariado como agente transformador, mas na verdade são os intelectuais. E onde quer que haja, vamos dizer, um movimento marxista importante, os intelectuais estão lá mandando nos proletas, sempre. Isto é infalível. Tá certo? Então, o que parece ser no marxismo a teoria da revolução proletária é a teoria da impossibilidade da revolução proletária e a teoria da absoluta necessidade da liderança intelectual. Como mais tarde o próprio Gramsci vai explicitar uma coisa que já estava contida lá dentro. Tá certo? Então, a quarta teoria política, ela diz que vai pegar todos os valores tradicionais, religiosos, mitológicos, simbólicos, etc., etc., que foram esquecidos pelo que ele chama de liberalismo, quando, na verdade, você só vê. Onde que você vê renascimento, movimentos de renascimento religioso, estudo de simbolismo, nova era, magia, tal? É só no Ocidente liberal, meu Deus do céu. Não tem isso em mais lugar nenhum. Você vai ter isso no país islâmico? Não. Nos países comunistas também não. Onde é que você vai procurar os especialistas em, sei lá, você quer fazer um estudo sobre a nova era, né? Eu quero aqui estudar, né, astrologia greco-romana. Onde é que tem isso? Só no liberalismo ocidental, meu Deus do céu, não tem mais de parte alguma. Então, você está vendo aqui os ideais expostos como se fossem formas platônicas boiando no ar, totalmente desligadas da sua base sociológica, geográfica, etc., etc. E é claro que isso falsifica tudo, né? Para nós, a verdade é um mundo multipolar, a florescente variedade de diferentes culturas e tradições. Mas escuta, espera aí. O que é isso? Isso não é o liberalismo? Quer dizer, ela está opondo o liberalismo, o quê? O próprio liberalismo. O liberalismo é isso. Ele é o multiculturalismo, meu Deus do céu. Agora, se você quer o respeito às antigas tradições, não pode ter multiculturalismo, porque o multiculturalismo as nivela todas e acaba com todas. Você está entendendo? Quer dizer, você pode seguir a religião que você quiser, a cultura que você quiser, a tradição que você quiser. Por quê? Porque socialmente isso não vai fazer a menor diferença. Né? Isso vai mudar o nosso sistema de produção, por exemplo? Não. Você pega aqui o negro que é católico tradicionalista. Ali você tem o sujeito que é católico pós-conciliar, reformista, né? Adepto do Paulo VI. Eles vão para o mesmo trabalho, na mesma hora, marca o mesmo relógio de ponta e faz a mesma coisa e gasta dinheiro no mesmo supermercado. Portanto, social e economicamente não faz a menor diferença. Então, o liberalismo ele aceita tudo porque ele neutraliza tudo. Eu já expliquei que o truque do liberalismo é, para chamá-lo de liberalismo, que está um pouco errado, o truque da sociedade moderna é fazer da economia o único princípio regulador. O resto pode ser como cada um queira, porque economicamente eles vão estar sempre submetidos ao mesmo mecanismo e vão obedecê-lo direitinho. Nós somos contra o racismo cultural e estratégico da civilização ocidental moderna dos Estados Unidos, que é perfeitamente descrita pelo professor John M. Hobson. Eu não li esse livro, A Concepção Eurocêntrica da Política Mundial. O racismo estrutural, aberto ou subliminar, destrói a encantadora complexidade das sociedades humanas primitivas ou complexas. Essa complexidade só existe no liberalismo. Que complexidade cultural existe numa tribo de índio? Você vai pegar a tribo do outro índio e introduzir a cultura dela lá dentro? O pajé te mata. Você vai introduzir outros costumes num país islâmico? Não. Num país sintoísta? Não funciona. Portanto, esta complexidade é o multiculturalismo que está sendo realizado no liberalismo atual. Você entende como essa mulher está fora do mundo? Ela lida nas ideias, nos ideais, mas não consegue conectar os ideais com as realidades. E esse, vamos dizer, é o principal efeito do pensamento metonímico. A capacidade de fazer metonímia é das grandes capacidades humanas. Quer dizer, você pensa um pedaço, mas você está se referindo ao todo. Não é isso? Mas a operação inversa não funciona. Você abstrai de um todo uma parte, mas você abstrai mentalmente só. Não é isso? Você não precisa pensar um elefante, você pensou a tromba, já pensou o elefante. É? Mas você não separou a tromba realmente do elefante, foi só na sua mente. Não é isso? Então, por exemplo, nós sabemos que qualquer animal ele tem um percurso de vida, ele nasce pequenininho, cresce, depois definha e morre. Então, esse é o bicho real. Mas nós só o pensamos numa determinada idade. Não é isso? Eu estou pensando o gato, eu só penso o gato na idade que ele tem agora, né? Ou naquela a qual eu quero me referir, eu não preciso percorrer a história dele toda vez que eu vou falar dele, eu não faço isso. Então, a metonímia é essencial para o pensamento humano, mas sempre assim, a operação inversa não funciona. Eu não posso pegar o recorte mental que eu fiz e aplicá-lo à realidade da qual eu retirei esse recorte. Esse é sempre o problema. Esse, todo mundo faz isso, é quase automático. Isso, vamos dizer, é um defeito seríssimo da inteligência. Você tem que lutar contra isso o tempo todo para você não separar o seu pensamento da realidade. Agora o meu estava corrigindo o texto do curso que eu dei sobre o Louis Lavelle, e uma das coisas que o Lavelle explica é o seguinte: você acredita que existe um mundo físico, material, permanente, e que ele é a base de tudo. Acontece o seguinte: todas as percepções que você tem deste mundo são recortadas, são instantâneas. Você está piscando o tempo todo. Você não tem a visão contínua de nada, nem visão, nem audição, nem coisa nenhuma. Então você só tem pedacinho, pedacinho, pedacinho, pedacinho, pedacinho. Onde está a realidade substantiva deste mundo físico? Só na sua memória, meu filho. O mundo físico existe na sua memória, né? Sem ela, ele não existe absolutamente. Ele seria uma sucessão de fragmentos absolutamente inconexos e você nem poderia falar de mundo. Você teria percepções soltas. Então, vamos dizer, a nossa memória e a estrutura do mundo são, por assim dizer, solidárias. Se tirar a estrutura do mundo, então não tem o que lembrar, mas se tirar a memória, também some a estrutura do mundo. Tá certo? E esse aí é um problema sério, porque você faz certas operações na memória acreditando que você está modificando o mundo. Mais ou menos como o gato Félix. Né? Ele pensa um negócio com ponto de exclamação, daí o ponto de exclamação vira um porrete, ele pega o porrete e bate na cabeça do inimigo. Né? Então, é o mundo, essas pessoas estão todas no mundo do gato Félix. Este é o tipo de exemplo onde você pode dizer que a pessoa não sabe pensar. Não sabe pensar. Ela confunde pensamento com realidade. Então, saber pensar é o quê? Pensar de acordo com a realidade vivida e percebida. Né? Não só percebida no seu exterior, mas percebida no exterior, no interior e na articulação deles. Quer dizer, ajustar o nosso pensamento às condições de vida na qual nós estamos. Porque pensar é fácil. De pensar morrer um burro. Pensar é um automatismo. Só que o pensamento vai para onde ele quer, meu Deus do céu. E leva você, né? E, às vezes, é muito convincente, As fantasias mais loucas são muito convincentes. Por quê? Justamente porque as nossas percepções são fragmentárias e separadas, como uma espécie de poeira. Então, nós temos dificuldade de perceber as coisas inteiras. Nós só percebemos pedaços, na verdade. Tudo que nós sabemos é pedaços. E quando algo dentro de nós, de repente, mostra a figura de um todo organizado, nós temos a impressão de que vimos a luz. Hã? Porque, claro, o todo organizado parece mais real do que qualquer fragmento e do que uma coleção heterogênea de fragmentos. Então, esta noção de totalidade se confunde facilmente com a de realidade. Né? É claro que nós sabemos que a realidade é uma totalidade, só que só Deus conhece essa totalidade. E nós só conhecemos algo da totalidade porque, através da nossa memória, nós participamos na criação dessa totalidade. Só assim que nós conhecemos, ou seja, de uma maneira analógica. Então, toda a totalidade que nós percebemos é meramente analógica e sempre deficiente. E nós ficamos desesperados com isso, porque nós queremos uma totalidade organizada, que responda às nossas perguntas. Então, basta um sujeito aparecer com uma noção de totalidade e você tem aquela impressão que o Paulo Lafargue, o genro do Karl Marx, teve quando ele ouviu Karl Marx expor a teoria da luta de classes. Ele disse: eu senti que estavam caindo escamas dos meus olhos. Porque era uma totalidade organizada. Eu disse: mas peraí, a totalidade organizada não basta para ser uma realidade, tinha algo mais. É preciso que, além de ser uma totalidade organizada, ela tenha o controle dialético da sua própria deficiência, da sua própria incompletude. É isso. E ela precisa ser elaborada com a consciência da participação que o sujeito humano, você mesmo, teve na criação daquilo. Senão, não funciona. Ou seja, você tem que saber não só a representação que está sendo oferecida para você, mas de onde você tirou esses elementos e como você mesmo os montou. Porque senão você esquece que você é o autor da peça e você começa a sentir o personagem dela. Entendeu? Então, quer dizer, nada dessas belas sínteses substituem uma trabalhosa e humilde autoconsciência. Então, por exemplo, eu acho que, se falar em racismo americano, eu digo: só quem não conhece os Estados Unidos. Eu só vejo racismo anti-branco aqui, só. Mas é só. Toda hora aparece um negro na televisão dizendo: precisa extinguir a raça branca. E se ele falasse isso a respeito de qualquer outra raça, estaria na cadeia, mas na raça branca pode. O medo que os caras têm de ferir a sensibilidade, de algum negro, que na maior parte dos caras não está nem ligando para isso, é um negócio absolutamente psicótico. Você pode dizer: bom, aqui houve um fenômeno racista. Sim, houve. Primeiro, sempre foi um fenômeno local, nunca foi nacional. Ah, tá. Eu não sabia quem era o Hobbes, eu vi a informação. É um discípulo do Eduardo Said, tá certo? Que é, vamos dizer, o maior falsário da história, tá certo? Vendo tudo pelo lado islâmico, escondendo, varrendo para baixo do tapete, toda, vamos dizer, o lado comprometedor da história islâmica, inclusive a invenção do racismo. Então, é uma fonte péssima, evidentemente. Você vira. O fenômeno da escravidão entrou na história recente como sendo eminentemente um fenômeno criado pelo branco contra o negro. Digo: mas espera, mas os brancos entraram na história da escravidão a partir de 1500? E entraram como? Como compradores de escravos. De quem que eles compraram os escravos? De quem os havia aprisionado, evidentemente. Ora, o aprisionamento de escravos existia na África desde tempos imemoriais. Nunca ninguém reclamou contra essa instituição. Ou seja, se pode dizer, os africanos eram escravagistas desde que existiam. E daí alguns brancos foram lá, houve algum aprisionamento de escravos, mas em geral não aprisionaram nada. Em geral eles compraram, quer dizer, os caras que eles trouxeram já eram escravos na África. Eles não escravizaram ninguém. Então, como você pode chamar de escravizador o sujeito que comprou alguém que já era escravo? Já é uma inversão total, não é isso? Em segundo lugar, além de ter toda esta prática escravagista, tinha a ideologia escravagista criada pelos árabes, que justificava moralmente a escravidão com todos os argumentos racistas que mais tarde alguém, dois ou três caras repetiram no Ocidente, mas nunca repetiram, vamos dizer, daquela maneira ostensiva. Acho que nem Hitler, né, chegou a dizer coisas que os pensadores árabes diziam dos negros. Nem Hitler falou isso, né? Então, nem Hitler, nem Stalin, nem Mao Tse-tung, nem nenhum desses caras malvados jamais fez isso. Nem o escravagista ocidental falou, disse essas coisas. Isso tudo veio do mundo islâmico, meu Deus do céu. Então, o que você vê é uma guerra contra o europeu branco cristão, evidentemente. É isso? Agora, o que é a Daria Dugin? Uma europeia branca cristã. Só que ela não sabe, ela está atacando o liberalismo sem perceber que está acertando ela mesma. Interessante. Além do seu pai, quais outros autores você sugeriria aos jovens militantes que queiram aprender mais sobre nossas ideias? Eu recomendo que se familiarizem com os livros de René Guénon, Júlio Zeva, Jean Parvulescu, Henri Corbin, Claudio Muti, Sheikh Imran Nazar Hossein, Platão, Próclo, Schelling, Nietzsche, Martin Heidegger, Emile Cioran, Carl Schmitt, Alain de Benoist, Alain Soral, John Hobson, Fábio Petito, esse eu não conheço, Gilbert Durand e Georges de Mézières. Muito bem, vários desses livros eu também recomendo, são livros clássicos a respeito das doutrinas tradicionais, etc. Mas a mistura aí é característica, né? Por exemplo, Martin Heidegger, hoje em dia não há mais como esconder que o Martin Heidegger, tudo que o Martin Heidegger fez era um suporte ideológico do nazismo. Né? Já existe os 20 livros a respeito, não tem mais como esconder isso aí. E o que, que isso tem a ver com Georges de Mézières, né? E com Henri Corbin? Absolutamente nada, mas é a síntese, né, duguiniana de marxismo, fascismo e islamismo. E não só isso, mas cristianismo e religiões pagãs. Você vê, tem saído, atualmente saindo duas revistas, uma chama Europa Sun e a outra chama, esqueci, né? Onde tem lá os mitos vikings, né? Mitos africanos, etc. Tudo misturado com o cristianismo. Quer dizer, é uma mistureba total, ainda mais ambiciosa do que a da Nova Era, porque se você lê tudo isso aqui e depois lê os primeiros programas da Nova Era, que eu vou estudar, alguns eu vou estudar no curso, Simbolismo e Ordem Cósmica, e outros, mais adiante, no continuação do tema da dupla tragédia da utopia, você vê que é substancialmente a mesma coisa. Então, são modelos universais de ordem, tidos como de origem divina, multicultural, que pega contribuições de toda parte, funde tudo, né, fazendo de conta que não há incompatibilidade, tá certo? E que a única coisa incompatível com isso é o quê? O Ocidente moderno, que tem que ser destruído a todo preço. Ora, quando você lê, eu mesmo agora estou lendo um livro que chama-se Preparações Ocultas para uma Nova Era, publicado nos anos 70 pelo grande astrólogo e ocultista Dane Rudyard, astrólogo franco-americano, um homem influentíssimo na Nova Era. Tudo isso que ela está dizendo aqui já está lá. Mesma coisa. O problema é, né, o anjo do mal é o liberalismo moderno, o capitalismo moderno. Né? E note bem, não é o capitalismo moderno, é o Ocidente moderno. Portanto, ao mesmo tempo, é a nossa sociedade e a nossa religião. Capitalismo liberal e cristianismo. Como se capitalismo e cristianismo fossem uma unidade. Como se o capitalismo se tivesse saído de dentro do cristianismo como uma coisa muito natural. Não é isso? Temos, de novo, uma síntese universal, né, falando em nome de Deus e pretendendo representar a ordem divina a ser restaurada no mundo. Agora, não diz o seguinte, quem vai restaurar? Qual é o agente? O agente é, evidentemente, o governo russo. Então, isso aí significa o seguinte, o governo russo, para realizar isso aqui, ele tem que ter uma autoridade espiritual superior à das religiões envolvidas, superior da Igreja Católica, superior da Igreja Protestante, superior ao judaísmo, né? Então, aí vem o Tsar, né, imbuído da autoridade espiritual suprema sobre o mundo. E você acha essa perspectiva atraente? Né? E é isso que o cara está nos propondo, cinicamente, porra, né? É aquele famoso problema. Todo revolucionário acha que o problema do mundo é que o mundo não está sob as ordens dele. Quando eu mandar, tudo estará resolvido. Qualquer sujeito que vê uma proposta dessa é um biruta. Né? Qualquer um, não interessa aqui. Mesmo que, veja, se o Papa dissesse isso, ele seria louco. Né? Se o Papa quisesse impor a sua vontade a todos os governos do mundo, ele seria um louco. Né? Porque ele não pode fazer isso. Ele só pode impor a sua autoridade a quem? Aceite. Se você é um membro da Igreja Católica, você aceita. Se não, você não é. O que o Papa vai poder fazer? Matar todo mundo? Né? Então, nenhum Papa teve essa ambição. E nenhum imperador teve mais essa ambição. Essa ambição desse tamanho só pode aparecer na cabeça de um russo. Porque a Rússia sempre teve esse complexo. Ela sempre achou que ela é a representante da ordem divina. E o resto do mundo não a obedece. Antes era o comunismo, né? O problema é que nós aqui trazemos a solução do problema do mundo, que é o comunismo, mas ninguém nos obedece. Agora já não é mais o comunismo, é o eurasianismo, a porcaria que seja. Mas é sempre a Rússia, né? Então, note bem, Nossa Senhora, na profecia, ela não falou em comunismo, ela falou erros da Rússia. Né? E esse é mais um erro da Rússia. Erros no... Hã? Anterior ao comunismo, claro. Já é um pouco anterior e agora renasceu outra forma. Tá certo? Então, gente, nenhuma instituição, nenhum partido, nenhum movimento coletivo vai trazer uma melhora para este mundo. Não vai. O tempo em que isso era possível já acabou, gente. Né? Nós estamos realmente no Kali Yuga. O Kali Yuga significa o seguinte, ninguém está do nosso lado, só existe o quê? A inteligência individual, a consciência individual, é o que nós temos. E ela, por si, a longo prazo, ela tem todos os meios de resistir a isso. Né? É só você não se apegar a uma autoridade superior. Né? Você não precisa de um respaldo, né, de uma organização ultra poderosa, né, com um monte de dinheiro. Nós não precisamos disso. Né? É só não acreditar, é só não embarcar nisso. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer uma pausa que nós voltamos. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a pergunta do Felipe Lessage, que ele já me mandou por e-mail aqui duas semanas atrás. Como distinguir aquilo que é inelutavelmente impossível daquilo que só é circunstancialmente ou por uma questão de falta de fé? Bom, você está se referindo a impossibilidade de certas ações ou certos objetivos humanos, não a impossibilidade no sentido geral. Mas no sentido geral, a gente distingue a impossibilidade metafísica e a impossibilidade física. A impossibilidade metafísica absoluta é aquela que, na qual está embutida uma autocontradição. Quer dizer, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É impossível Deus mentir. Sim, porque ele é Deus. Se ele mentisse, não seria Deus, então não pode fazer isso. Há outras coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, São Tomás dizia que Deus não pode fazer o acontecido desacontecer. Tá certo? Por quê? Porque isso também seria autocontraditório. Quer dizer, aquilo que acontece, acontece por determinação divina e ele não vai negar, vamos dizer, o bom fundamento de uma decisão dele mesmo. Portanto, ele não vai fazer desacontecer. Mas, e há vários... Quando você fala de impossibilidade física ou relativa, existem vários graus dependendo do âmbito que você está falando. Tá certo? Então, por exemplo, os nossos objetivos humanos, até que ponto os nossos sonhos, às vezes, podem ser realizados ou não podem? Não é isso? Então, isso depende de uma constelação de fatores que você tem que delinear muito bem. Você pega o plano que você quer realizar, que está lhe parecendo impossível. Tá certo? Bom, então, em primeiro lugar, você está usando o impossível como sinônimo de improvável apenas, porque se você tem esse plano, ele não pode ter nada de autocontraditório nele, por mais difícil que ele possa, sei lá, se ele quer virar Papa. Tá bom? É muito difícil, mas não tem nada de autocontraditório em alguém querer ser o Papa, não é isso? Ou querer ser o rei da Inglaterra. Você pode dizer muito difícil, mas não é impossível, isso é apenas uma imensa improbabilidade. Então você tem que medir o grau certo de improbabilidade da sua coisa. Mas isso aí é geralmente afetado pelo nosso próprio estado mental. Quer dizer, nós enxergamos dificuldades dependendo do nosso grau de tristeza, de depressão, etc, etc. Mas eu acho que a maneira certa de lidar com isso é nunca medir a impossibilidade de alguma coisa. Nunca se preocupar com a impossibilidade. Se preocupar só em como fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Se é impossível ou não, Deus vai decidir. E, por assim dizer, não é da minha conta. Né? Então, tinha o Bruno Tolentino que dizia aquilo. Aí ele era o sujeito que não sabia que aquilo era impossível, então ele foi lá e fez. Ele dizia isso a respeito de mim mesmo. Então, não sabia que era impossível, então nós fizemos. Não é isso? Então, nós não sabemos... Faz parte da estrutura da nossa vida você não saber se os seus planos são possíveis ou impossíveis. Por isso mesmo, pensar na impossibilidade deles é uma atividade ociosa que só vai fazer mal. Você não tem que pensar se eles são possíveis. Esqueça isso. Faz o plano e vai em frente. Né? Deus vai decidir se é possível ou não. Muito bem. Segunda pergunta. Marcos Campos pergunta: o que chega à nossa memória passa por um filtro da estrutura do pensamento de cada um. Não é isso totalmente diferente da realidade? Pode ser, em alguns aspectos, coincidente com parte da realidade? Bom, essa é a pergunta, kantiana, eu já dei aulas inteiras sobre isso. Não é assim. Existe uma realidade externa, pronta, e a nossa mente filtra um pedacinho. As coisas não são assim. A realidade externa é composta sempre de aspectos que se mostram e outros que se escondem. Por exemplo, tenho aqui algumas pessoas na minha frente, estou vendo só elas pela frente, não estou vendo pelas costas. No entanto, eu juro que elas têm costas, mas eu não posso ver. Né? Essa é uma dificuldade minha. Não, é delas também. Você perguntava, você é capaz de ficar de frente e de costas ao mesmo tempo? Não. Então não é eu que não posso enxergar os dois lados. A pessoa não pode mostrar os dois lados. É o exemplo que eu dou do dado. Você tem um dado, um cubo. O cubo tem 6 lados. No entanto, ele só pode mostrar 3. Eu só posso ver 3. Agora, é uma limitação minha ou do cubo? O cubo pode estar em 6 lados ao mesmo tempo, ele não pode, coitado, senão ele seria um cubo projetado no plano, como na geometria descritiva, ele não seria um cubo mais. Né? Um animal, você vê um animal, você só está vendo a superfície dele, você não está vendo os órgãos internos. Então, se ele não tiver órgãos internos, ele não pode ver. Você está vendo os órgãos internos? Não, você não pode ver. Tem a limitação da sua visão? Não. Está aqui, estou vendo um urso, um gato, um cavalo, eles podem andar com seus órgãos internos à mostra. Não podem, coitado, eles morreriam. Então, as limitações da nossa memória, o enquadramento da nossa memória, o enquadramento da nossa percepção, ele não é uma distorção em relação à realidade. Ele equivale exatamente à estrutura da realidade. Né? Não existe uma realidade integral chapada que você possa ver toda de uma vez. Isso não existe. A realidade é, por natureza, subdividida em aspectos. Né? A realidade tem uma natureza, vamos dizer, perspectivística, né? Ela é toda subdividida em diferentes perspectivas e ela se mostra a nós exatamente assim. Então, você não vê o conjunto da realidade, ah, mas então eu não posso saber o conjunto da realidade. Espera um pouquinho. Você é infinito? Não. Você tem a duração infinita? Não. Então, para que serve um bicho finito ter uma visão do infinito? Né? Ou seja, a visão que você tem da realidade é comproporcional à sua estrutura e aquela seleção de aspectos que a realidade mostra para você e não para outro. Por exemplo, eu estou aqui na minha sala vendo as coisas tal como elas aparecem na minha sala, não como aparecem na casa do vizinho. Nenhum de nós está, como é que se diz, lesado por isso. Nossa visão não está prejudicada por isso, não é uma distorção. Isto é a própria estrutura da realidade. Eu acho o ser humano notavelmente bem instalado na estrutura da realidade. e é o único bicho capaz de conhecimento realmente objetivo, né? Porque ele tem uma visão, vamos dizer, uma antevisão, por assim dizer, de infinito, de totalidade cósmica, de Deus, etc., etc. E os bichos não têm nada disso. Então, pelo simples fato de nós sabermos, vamos dizer, a limitação do que nós estamos vendo, nós já sabemos mais do que sabemos. Né? Porque a limitação, quer dizer, ou seja, o horizonte, eu tenho ideia do meu horizonte porque eu sei que tem algo para lá. É o famoso tema do Aperon, do Anaximandro. Tudo que nós vemos é um recorte de coisas claras que estão recortadas sob um fundo obscuro. Mas eu sei que esse fundo obscuro está lá. Né? E, portanto, eu sei da minha limitação e sei, vamos dizer, que o perfil do meu mundo não coincide exatamente com o perfil do mundo inteiro. Portanto, eu estou muito bem informado. Passar disso é impossível. Impossível é perfeitamente inútil. Né? Vamos ver aqui mais. André Vinícius, há algum critério de avaliação que possa ser usado para validar e verificar as visões de totalidades que nos são apresentadas? Para que possamos ter certeza que corresponde à realidade de fato e não são somente conceitos fora do real. Bom, então, a simples pretensão de totalidade, né, ela contém algo de errado. Quer dizer, totalidade é uma coisa que só se oferece ao ser total, que seja o próprio Deus. Nós temos totalidades, tá certo? Ou esquemas que são recortados. Esses esquemas são não apenas relativos a outros aspectos que as totalidades não abrangem, mas são relativos à subjetividade do autor que está expondo isso e à sua própria subjetividade. Então, o que você tem é compensar uma coisa pela outra. O que eu estou fazendo nessa aula? Exatamente isso. Eu pego essa bela totalidade que a Dara Dugina nos descreve, tá certo? E pergunto como é possível que eu esteja vendo isso. Né? E daí eu vejo que eu não estou vendo, de fato. Eu estou ouvindo ela me expor, mas eu não estou vendo o que ela está me dizendo. Né? Eu posso me deixar levar se eu aceito o pensamento metonímico. E quando eu estou vendo um pedacinho, eu acredito que estou vendo a totalidade. Não é isso? Então, eu não estou criticando o pensamento dela, mas eu critico a minha leitura daquilo. Eu estou vendo isso que ela está me mostrando? Não, eu só estou ouvindo. Parece que eu estou vendo, mas não estou vendo. Né? Por quê? Certas coisas que ela está dizendo não dá para ver porque elas não existem. Por exemplo, esse plano todo. Já tem um plano político para o mundo. Restaurar a ordem cosmológica, a ordem ontológica dentro do planeta Terra. Né? Bom, o plano é enorme, tal, mas dá para fazer um treco desse sem o agente? Um agente que empreenda essa gloriosa mudança? Não. Quem é o agente? Essa é a pergunta. Eu pergunto Karl Marx. Lá nós vamos instalar aqui o socialismo. Né? E haverá, assim, de cada um conforme a sua possibilidade, de cada um conforme a sua necessidade, todo mundo vai dar de barriga cheia, todo mundo feliz. Eu digo, e quem vai fazer essa porcaria? Ele diz que é o proletariado, mas quando você vai ver a dialética da coisa, não é o proletariado. Então é o seguinte, quanto mais você houver o socialismo, mais vai ter um grupo de intelectuais mandando nos proletários. Né? E, naturalmente, a divisão dos bens é correspondente à quantidade de autoridade que cada um precisa ter para desempenhar sua função. O cara, para comandar uma máquina, ele precisa apenas saber como funciona a máquina, ele manda ali naquela máquina. E o cara, para comandar todos os proletários que estão lidando com todas as máquinas, ele precisa saber muito mais do que isso. Ele precisa ter uma autoridade muito maior. Então, sempre os intelectuais vão estar mandando os proletários e acabou, fim de papo. Não vai passar disso. Então, por que Karl Marx não disse isso? Ah, porque daí ele não ia conseguir a adesão dos proletários. Ele vai dizer, ah, vocês tudo vão trabalhar para nós mandar em vocês. Se ele dissesse isso, não haveria um único comunista na face da Terra. Então, ele teve que enganar todo mundo, prometendo aos proletários uma autoridade, um poder que eles não podem ter de maneira alguma. Né? Então, é o problema, vamos dizer, o autor do processo fica escondido. Então, não basta você saber o plano, você tem que saber quem vai fazer e quais são os meios de ação. Esse aqui é um princípio historiográfico simples. Se não há os meios de ação, não há a ação. Segundo princípio, se você diz que vai fazer uma coisa impossível, bom, alguma coisa ele vai fazer, mas não vai ser essa, vai ser uma outra, a qual ele vai dar o nome dessa. Então, o único agente à disposição do Dugin para realizar isso é o governo russo. O que é o governo russo? É a FSB, que é a própria KGB. Então, a KGB, né, depois dela ter feito, vamos dizer, crimes em quantidade inimaginável, né, depois dela ter sido a encarnação do mal durante meio século, agora ela quer ser a encarnação do bem. Eu digo, se eu tivesse matado tanta gente assim, eu também ia querer ser santo, né? Nós aqui não precisamos ser santos, porque nós não fizemos tanto mal assim, nós somos apenas um Zé Mané, nós chegamos no juízo final, não esperando, né? Deus vai botar uma coroa na nossa cabeça. Viu? E a minha única esperança é que eu chegar lá e Jesus Cristo diz, olha, entra depressa que não tem ninguém olhando. Isso aí, para mim, está mais que satisfeito, está mais que bom. Então, me dá um lugarzinho, né? Perto de você, é isso tudo que eu quero. Agora, se nós tivéssemos sujado as nossas mãos em toneladas e oceanos de sangue, como essa gente sujou, é normal que depois nós tivéssemos, vamos dizer, uma exaltação imaginativa, né, fazendo um plano maravilhoso para ver se nos limpa. E pior, eles não estão dizendo, não, nós estamos querendo resgatar a nossa culpa. Não, eles estão querendo dar a ideia de que eles repentinamente viraram um santo. Não dá para acreditar. Isso é de uma hipocrisia absolutamente monstruosa. Isso não é parlaxe cognitivo, não é? Isso é mentira mesmo. É mentira, fingimento, presunção, uma coisa absolutamente desprezível. Tão desprezível quanto as coisas que eles estão criticando. E que, no fim, é bastante parecido. Então, nós temos três esquemas globalistas, nenhum dos três vale nada. Essa gente é gente ruim. Os caras que prometem o califado universal são gente ruim. Os caras que prometem o império eurasiano são gente ruim. Os caras que prometem, vamos dizer, a nova ordem global são gente ruim. Todos eles são gente ruim. Né? E as pessoas que poderiam oferecer alguma resistência, não total, quer dizer, oferecer um novo plano. Se aparecer um novo plano global, já vem com treta. Mas, por exemplo, a Igreja Católica poderia oferecer alguma resistência, pontual, pelo menos. Ela não oferece. Né? E o pessoal das igrejas protestantes, é tudo cúmplice dessa porcaria. Né? E a maçonaria? Também, tudo cúmplice dessa porcaria. Então, os caras que poderiam oferecer uma resistência, ao contrário, estão colaborando com o mal. Então, só o que sobra? Olha, tem no, a revista Études Traditionnelles, quando morreu René Guénon, ela publicou uma edição especial, comemorativa, e lá tem um paragrafinho escrito por um sujeito que assinava J.C., que eu não sei o que é. Não é Jesus Cristo, mas parece. E ele dizia assim, virá um tempo, logo, em breve, em que o indivíduo humano não terá nenhum canal externo para ele se comunicar com Deus. Então ele vai ter que encontrar dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo não quer dizer que você vai inventar uma outra religião, que você vai interpretar as coisas da sua maneira. Não. Se você é fiel à sua igreja, por exemplo, à igreja católica, você vai ter que ser fiel dentro de você mesmo. Não é você frequentar a igreja, não é você se meter nos movimentos católicos, tá certo? Não é você adquirir uma identidade grupal. Outro dia, o Jordan Peterson falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse, eu não sou fã de pessoas que colocam a identidade grupal em primeiro lugar. Seu nego chega, ele já vem com o emblema. Eu sou católico, eu sou judeu, eu sou maçom, eu sou eurasiano, eu sou comunista, eu sou raico-parta, eu sou petista. O que é isso? Hã? Isso só prova que você não é ninguém. É. Eu, felizmente ou infelizmente, eu só consegui ser o Olavo de Carvalho. É tudo que eu tenho para apresentar, não tem mais nada. Não tem ninguém pelas costas, não tem uma identidade global para oferecer. E eu acho que cada um de nós, se fizer isso, eu acho que Deus vê isso com bons olhos. Você não vai, quando eu digo você seguir a sua consciência, não é você se opor a tudo em nome da sua consciência. Não. Tem que, existe, vamos dizer, autoridade intelectual, existe autoridade divina, e você tem que ser fiel a essas coisas, mas fiel dentro do seu coração. Não interessa o que o outro está pensando. O outro pode achar que você é herege, que você é mau putanheiro. Você tem que acertar a sua coisa com Deus dentro da sua consciência todos os dias. Com humildade, pedindo para ele te perdoar. E faz o melhor que você puder. E isso é tudo. Enquanto houver pessoas que fazem isso, esses grandes esquemas, eles estarão destinados ao fracasso. O califado universal já fracassou 1.000 vezes, o governo mundial também, o eurasianismo também vai fracassar 1.000 vezes. Veja, o Rockefeller queria o governo mundial nos anos 80. Passou 4 décadas, não aconteceu. Não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. O que vai acontecer? É, isso aí é como assim: o nazismo, nós vamos fazer um Reich que vai durar 1.000 anos. Durou 12, mas fez um estrago universal. Né? O comunismo, né? Nós vamos implantar aqui um novo regime, né, mundial. Não vai ser mundial, mas vai estragar um bocado de coisa. Vai reduzir um monte de gente à miséria, vai matar mais um monte. Isso vocês fazem. Quer dizer, um monte de porcaria. O califado universal também está aí. Fizeram o califado universal? Ah, não, nós vamos expulsar Israel para o mar. Expulsou Israel para o mar? Não expulsou. Mas quanta gente já morreu no esforço disso aí, né? Então, isso são pretensões, presunções demoníacas, né? Tudo que nós podemos fazer é manter mais ou menos a sanidade da nossa mente individual e confiar em Deus nesse aspecto, né? Não quer dizer que Deus vai sempre quebrar o galho. Porque o pessoal diz, ah, as portas do inferno não prevalecerão. É verdade, só que isso aí não diz quantas pessoas vão sobrar nessa igreja, né? A igreja sairá limpa, né? Sim, só vai ter meia dúzia de pessoas lá dentro. Pode acontecer, né? Tá certo? Então, não contar assim com, quer dizer, a intervenção divina para modificar o mundo no sentido que você deseja, né? Deus já falou que ele vai fazer um outro mundo, quer dizer, esse aqui não presta, esse vai acabar, né? Então, por que você está querendo consertar tudo? Não vai consertar, mas vamos preservar as nossas almas, é de todas as pessoas que você puder. Isso é o máximo que a gente pode fazer, né? Se não, se eu tivesse propondo outra coisa, eu falei, bom, então eu seria, em vez do eurasianismo, seria o olavismo universal. E eu seria tão louco quanto esses caras. Bom, acho que hoje não dá mais, né? Deixa eu ver. Mesmo Marcos pergunta, o liberalismo citado pela filha do professor Duguin está no âmbito econômico. Ela cita como liberalismo o Ocidente moderno. Tem a mistura de capitalismo e cristianismo. E capitalismo, cristianismo e ateísmo. É o composto que tem aqui, né? Ele, bom, então você está lutando contra um treco que nem existe, na verdade, né? Porque isso aqui é um feixe de contradições, e não um bloco, como você está imaginando. Mas, enfim, vamos dizer, o ódio ao Ocidente moderno é uma coisa constante dessa gente. É constante do russo, é constante do chinês, é constante do pessoal islâmico. Todos eles estão, porque é o seguinte: ah, esses malditos cristãos e judeus, só eles ganham dinheiro. Nós temos que acabar com eles. É sempre essa porcaria, né? Agora, é o seguinte: nós ganhamos dinheiro, nós temos cabeça, e porque nem todos nós acreditamos nas besteiras que nós mesmos dizemos, né? Quer dizer, nós às vezes temos nossos programas, mas sobra um pouco, vamos dizer, de bom senso. Tá certo? E nós temos também a nossa tradição religiosa, que nós não acabamos com ela totalmente, mas é verdade, amarramos a mão da autoridade religiosa, né? Mas será que ela não merecia, não? Você olha né? A história da autoridade religiosa nos séculos anteriores, quantas vezes elas abusaram, né? Então, bom, então eu estou passando um momento de humilhação, esse momento de humilhação vai curá-la dos seus pecados e depois ele restaura a sua autoridade quando eles melhoraram um pouquinho, né? Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado. Ah, peraí, vai. Ah, as inscrições estão abertas para o curso Simbolismo e Ordem Cósmica, né? Então, lá na parte do Seminário da Filosofia. Nesse curso, vamos dizer, é claro que eu vou aprofundar alguns temas que eu toquei nesta aula. Aprofundar muito. Também indicar alguns livros e autores que ajudem vocês a compreender o que é, vamos dizer, o estado atual do cristianismo no Ocidente. É um elemento muito importante para saber o que fazer diante dessa conversa eurasiana, né? E também atualizar vocês com um material que foi usado já pela nova era e pelo pessoal guenoniano tradicionalista, e ver o que que nós, que não somos nem Nova Era nem guenonianos, podemos fazer com isto. Porque chega já do pessoal ficar com medinho de todo este material simbólico e fugir, achando, não, isso aí é tudo gnóstico, vamos fugir. Ei, palhaçada. As coisas simplesmente não são assim. Tá? Então, até a semana que vem, muito obrigado.